sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. Porque te amo, vem que eu te quero. Paredão Flex Prime, o som automotivo que toca tudo. Escute esta canção do nosso lindo amor.

perdeu um grande amor. Renatinho, Renatinho. Mas é legal demais Prime. No rádio ouvi nossa música. Renatinho! Você está frente a frente com o Paredão Flex Prime. Dá-lhe meu Paredão Flex Prime. Renatinho. Renatinho. Um bronzeado deixa a pele linda. Lá no mosqueiro fica mais ainda. A malhação faz o seu

Paredão Flex Prime. Paredão Flex Prime. Mas só vou amar Renatinho. Este é Paredão Flex Prime. Pra cima! Renatinho, levando alegria e diversão para a sua festa. Toca tudo. Paredão Flex Prime. Paredão Flex Prime. Vem dançar, vem curtir, vem agitar. Sinta o som que o Guanabara vai tocar. Com você a festa é pura emoção. O Guanabara é um show, é um show. Vem dançar, vai ser um show. Ao som do respeitado primeiro lugar, padrão e qualidade Guanabara.

pressão do som é paredão flex. Nas marcantes. Aí, Renatinho, é com você. Deixe invadir a sua alma e o seu coração. Esse amor que é bem mais forte que a razão. Deixa acontecer. É paredão Flex Prime, o som automotivo que toca tudo.